utopia. That voice so clear through broken walls. That scream I hear. Cry, little sister. Sejam bem-vindos ao Literário Cast. Eu sou o Rafael Francis. E eu sou a Nazarete Fonseca. E o tema é... Na verdade, hoje não tem tema. Hoje vai ser um pouquinho diferente dos últimos podcasts. Hoje vai ser uma entrevista com a autora. Literário Cast. Podcast do blog Mais Resenha. Por que escrever sobre vampiros? Acho que essa foi a temática mais abrangente na sua carreira como escritora. Bem, na verdade, não foi uma escolha muito consciente. Tipo assim, eu tô esperando uma onda vampiresca pra mim começar a publicar os meus livros. Comecei a escrever aos 15 anos, mas aí eu abandonei a ideia, mas meu primeiro livro não foi um livro de literatura fantástica, na verdade foi um policial. Aí eu abandonei a ideia... E acho que por volta aí dos 20 e poucos anos, eu tive um sonho. E eu, no sonho, eu sabia que aquelas pessoas que eu vi no sonho, que elas eram vampiras. E então, daí em diante, eu disse, não, eu vou copiar essa ideia, não vou perdê-la de vista. E realmente foi o que eu fiz. Coincidentemente, na mesma época, meu pai comprou uma máquina de escrever, no tempo da época da máquina de escrever. Aí você tira o quanto longe nós estamos. Sem problema. Tempo. E nessa máquina de escrever, a primeira coisa que eu datilografei foi um caderno de receitas. Então, quando eu terminei de datilografar esse caderno de receitas, eu disse, pronto, tô pronta para escrever meu livro. Separei papel, peguei as ideias e peguei esse tema central, que era vampiros, e desenvolvi o livro que foi relançado 3 vezes, que é o Alma e Sangue e o Despertar do Vampiro. Alma e Sangue é uma série, né? Isso, na verdade assim, ela começou, eu sabia que eram 2 livros. Quando eu terminei o primeiro, passei uma semana, mais ou menos assim, aí eu tive um segundo sonho que foi justamente a continuação. Digo, essa história realmente ela vai prosseguir. Escrevi o segundo livro, lentamente, tentando sempre publicar o primeiro, e mantive essa ideia. Aos poucos, era sempre assim, eu fiz um, fiz o dois, aí pulei pro 3, 4, e assim por diante, mas... Nesses intervalos dos livros, eu escrevi contos, eu escrevi outras coisas que não eram sempre da temática sobre vampiros. Eu escrevi outros contos, tem o meu lado Nelson Rodrigues também, eu escrevi uma série de contos que são trágicos, mas assim, que não tem absolutamente nada de sobrenatural. E escrevi outros contos com vampiros, com bruxas, com lobisomens, que pretendo lançar, né? Certo. E como é que foi o seu processo de criação? Qual foi o seu primeiro livro sobre vampiros que você leu? Se você gostou, você se identificou, ou você procurou outros autores com essa mesma temática? Na verdade, assim, o meu primeiro contato com o vampirismo não foi nem através de um livro, foi através de um filme. É o Drácula eu nem me lembro agora o diretor, mas é o Drácula de 1973 com o Frank Langella. E essa foi o meu primeiro contato com o vampirismo. Eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, eu não dormia muito à noite, porque eu vivia no interior da minha cidade. Eu nasci em São Luís do Maranhão, mas nessa época, eu estava com 5 anos, eu morava no interior dessa cidade, que era Santa Inês, e lá eles faziam constantes queimadas, eles queimavam arroz. Lá tem muita usina de arroz, então assim, de semana em semana eles queimavam aquela pilha de casca de arroz, então era um motivo suficiente para mim ter uma crise de asma. Eu ficava sem respirar, não dormia e rolava a madrugada todinha vendo filme de terror. Então assim, foi a primeira vez que eu vi, eu perguntei para minha mãe o que era, ela disse, olha, aquilo ali é um vampiro, é um não morto, e ela explicou do jeito dela o que era, e desde então eu passei a ficar com essa coisa, não, vampiros. Depois teve um disco de discoteca, olha a época, é isso aí, 1900 e alguma coisa, E o cantor dizia, eu sou o Drácula, e assim, eu passei a perseguir o tema, assim, tinha a revistinha Cripta, e eu sempre procurava livro, a revistinha, os personagens de vampiro, de monstro, de múmia, então, sempre que passava um filme, eu já perguntava, é de monstro? Então, o meu imaginário pegou toda essa coisa da literatura, da fantasia mesmo, do sobrenatural, e foi só crescendo. Eu acho que, quando eu escrevi o livro aos 15 anos, que saiu esse primeiro livro policial e depois veio o de vampiros, eu acho que foi só uma consequência, foi só um acúmulo. Eu acho que eu estava me preparando até esse ponto. Bem, e o que você acha dessa onda que está tendo de vampiros? Assim como você, eu não sou exatamente da sua época, eu sou um pouquinho depois, mas eu, pelo menos na minha cabeça, o meu conceito de vampiro era justamente aquele do Drácula de Bram Stoker, de 92, e hoje a onda de vampiros não está indo bem para esse lado. O que você acha disso? Na verdade, eu acho que foi um outro fator que veio crescendo, eu acho que com a popularização de várias coisas. Tipo, a gente teve os escritores clássicos, a gente pode citar alguns. Byron, através do médico dele, terminou sendo associado a um conto de vampiro. Nós tivemos Bram Stoker, que escreveu o livro dele. E tivemos Lovecraft. E tivemos outros escritores que foram escrevendo ao longo do tempo, ao longo dos séculos, até chegar ao século XX, sobre vampirismo. O vampirismo muda. Cada escritor, ele tenta colocar o mito do jeito que ele acredita, ou baseado em lendas, baseado em histerias de vampiro que houveram na Europa. Mas, tipo assim, depois de Anne Rice, melhor dizendo, o vampirismo ganhou espaço. Eu acho que ela foi um divisor de águas. Justamente, até a Anne Rice, bem, pelo menos eu acho que até ela escreveu a entrevista com o vampiro, ainda era tratado o vampiro como aquele ser maligno, e ela colocou esse lado meio humano, né, dele viver a imortalidade, mas não querendo viver aquela imortalidade, né? Eu acho que ela mudou a forma que a gente viu o vampiro. Na verdade, todos os outros escritores, via-se o quê? O mocinho, a mocinha e o vampiro, que era o grande vilão. Na verdade, quando Anne Rice escreveu o livro dela, o que ela quebrou em tudo que ela já tinha lido? Ela fez a gente ter como protagonista principal o vampiro, e o mocinho e a mocinha, que seriam os mortais, foram colocados em segundo plano. Nós passamos a vivenciar a realidade do ser imortal, do vampiro. Essa foi uma das grandes mudanças. E as outras que vieram em consequência dela, os outros escritores que a acompanharam, eu mesma que li e gostei demais do livro, eu acho que nós pegamos a parte boa da coisa. A gente pôde falar de um ser bem mais interessante do que a Mina, do que o Harker, do que o Van Helsing. A gente estava falando de uma criatura imortal e com poderes, com todo um passado, todo um histórico de séculos e séculos de vida. Quando nós chegamos nessa época, eu acho que não cabia mais um vampiro tipo Drácula, de Bram Stoker, que era numa Londres, que estava indo para o modernismo, que ia virar o século, e tinha toda uma série de invenções que estavam fervilhando naquela época. O que é que nós temos hoje? Nós temos um Edward, nós temos Vlad, que foi antes de Edward, e outros vampiros. A gente teve Drácula 2000, que foi um fracasso. Realmente, tivemos horrível, um né? É um fracasso aquele filme, e assim, todos os outros, a gente conta nos dedos os livros bons e os filmes bons de vampiro. Eu acho que essa modernização, é como eu estava dizendo, o vampiro perdeu a capa e a cartola. Aí ganhou um Volvo, estuda, tem um diploma, entendeu? Ou seja, o vampiro é um ser adaptável. Quando era na época medieval, ele era medieval. Chegou na época das mídias, ele é nas mídias. Você já leu Crepúsculo? Eu li o livro 1 e decidi que não ia ler o livro 2. E bem, como você explica esse sucesso entre romances para menina? Porque para mim Crepúsculo é de fato escrito para adolescente. Mas na verdade essa é uma outra característica desse boom, desse marketing que foi feito em torno disso. Porque veja bem, se você perguntar a qualquer dessas jovens que leu há 2, 3 anos atrás o primeiro livro de Crepúsculo, muitas mesmo, grande maioria não sabe quem é Bram Stoker, não sabe quem é Drácula, e se ela pegar Drácula para ela ler agora, só se ela tiver uma mente muito aberta, ela vai entender o que é um vampiro, ela vai entender o que é Drácula, ela vai entender o que é um ser que tem capacidade de fazer com que os lobos obedeçam a ele, que os morcegos, que ele vire fumaça, entendeu? Uma névoa, e é muito. Então, assim, é como eu disse, o vampiro, ele, a Stephanie Meyer, de um jeito lá dela, ela, o que ela fez? Ela adaptou o vampiro aos dias atuais. Ele é jovem, não usa capa, ele tem um carro, ele é o queridinho da escola, queridinho assim, né? Porque eles são bastante isolados, a família Cullen, eles não se misturam muito, mas ao mesmo tempo eles são invejados, eles são meio que adorados. Isso é uma característica de hoje, daquela menina frágil, que não se adapta. A Bella é a personagem perfeita, ela tem todos os defeitos e qualidades das meninas de hoje. Eu não achei nem tão surpreendente. O que eu acho surpreendente é que um livro ela escreveu do jeito que ela queria. Hoje em dia a gente já pode fazer uma crítica mais aberta ao trabalho dela. O livro às vezes é meio cansativo e meio repetitivo. Não é um livro para um adulto, é realmente um livro para uma faixa etária. Você concorda que, sei lá, pelo menos na minha cabeça, você concorda que os novos autores meio que deturparam o mito do vampiro? Porque, pra mim, é aquilo que eu te falei, vampiro pra mim é exatamente essa roupagem que você disse, que a gente gosta da Anne Rice, e, bem, hoje não é assim, que nem eu li um crítico de cinema falando que bem, para algumas coisas existem modificações, por mais que seja fictício, existe uma modificação do personagem ou do tipo, às vezes, mas para o vampiro, se eu falar o seguinte, e essas são as palavras dele, existe um herói que combate o crime em Nova York, que solta teia e anda pelas paredes, o nome dele é 007, não vai fazer sentido, é o Homem-Aranha, é fictício, mas a gente sabe que aquelas são as características de um personagem que a gente já tem na nossa cabeça, e vampiro, o significado de vampiro que a gente tinha já era esse, de, sei lá, 20 anos atrás. Você acha que é mutável esse significado de vampiro ou não? Tá liberado, pode mudar aí. Olha, na verdade, eu não tenho nem competência. Eu não tenho, vou dizer a palavra competência, afinal. Eu não tenho competência para julgar as modificações que ela fez no vampiro. Ela pegou um mito, tirou a capa, tirou a cartola, tirou isso, tirou aquilo, botou isso, você entende? Ela pegou um mito e fez uma nova roupagem, verdade. É tipo como se ela tivesse pego o Homem-Aranha e tivesse colocado o 007 no lugar dele. Mas o que acontece? Isso foi aceito, isso foi comprado por uma juventude que não tem o mesmo histórico que eu, ou não tem o mesmo histórico de literatura, de filme, de audiovisual que nós dois temos. Esse vampiro é para esse pessoal dessa idade. Nós não, nós conhecemos os mais antigos, desde Nosferatu até Drácula, Anne Rice, e aí por aí vai. Mas nós temos condições de, como é que eu vou dizer, sintetizar essa ideia nova e de separar o joio do trigo, dizer, não, isso é bom, isso é ruim, isso é moda, isso é para ficar, isso vai sumir. Eu não sei se daqui a 20, 30 anos alguém vai lembrar de Crepúsculo. Talvez lembre, afinal de contas se vendeu muita coisa, camiseta, copo, pôster, livro. Eu conheço meninas que, tipo assim, ela comprou a primeira versão do livro com a capa. Aí saiu uma capa diferente, ela foi e comprou. E ela fez isso por mais 9 vezes, você entende? Então, isso trata da histeria humana, do consumismo que nós temos hoje, das redes sociais, de toda uma abertura. Não cabe a mim, eu não me aceitaria se eu chegasse e mudasse os meus vampiros. Os meus vampiros, eles são clássicos, mas hoje em dia eles já dormem em quartos, em cama, eles têm persianas de chumbo, porque eu não quero tirar do vampiro o que é mais inerente a ele, que é a condição de ser diferente do ser humano. Ele é uma criatura que era humana e agora é imortal. Edward ou esses outros vampiros que nós temos visto por aí, com mais frequência o Edward, que é o ícone mesmo grande do Crepúsculo, que mudou toda uma visão de mundo, vamos dizer assim, sobrenatural através do vampiro. O que que acontece? Isso passou a ser um referencial para as pessoas dessa época, mas a gente não sabe se vai durar. Hoje em dia eu já vejo as meninas que gostavam fazendo palhaçada dele, tirando onda, entendeu? Colocando Lestat rindo, ele diz que é perigoso. Então, assim, eu noto que há uma flexibilidade. Se nós fôssemos falar disso há 2 anos atrás, a gente seria praticamente queimado vivo nas redes sociais. Exatamente. porque quando aquele mito está em voga, quando ele é onda, quando ele é moda, então ninguém admite que haja modificações. Depois o público já vai ficando mais amaciado, vai olhando com outros olhos. O importante é, como eu disse a você, é separar o joio do trigo. O que é que vai ficar? Será que vai ficar a Branche Tolkien? Ou será que vai ficar a Stephanie Myers? Ela já escreveu outra coisa. Um exemplo bom disso é a escritora de Harry Potter. Ela fez tanto sucesso com Harry Potter. Uma série tão boa. Eu adoro os livros. Eu acho assim que ela criou um mundo que a gente pode viver lá. Entende? E pergunto o que ela pode fazer de tão bom para superar o sucesso de Harry Potter. E eu mesmo, como se eu fosse escritora, se eu fosse ela, eu ia dizer, poxa, eu não sei se eu vou fazer algo melhor do que isso. Porque realmente é um divisor de águas. É tanto que ela lançou um livro novo agora, eu não me lembro agora qual é o nome, alguma coisa morto, alguma coisa assim, mas eu não... Tem uma capa muito estranha, eu não gostei do livro nem pela capa. A capa veio de um jeito muito tradicional. Acho que foi exatamente a capa americana, e lá nos Estados Unidos tem isso, de uma capa meio tradicional, que nem as Crônicas de Gelo e Fogo lá, parece um livro de história, porque a capa não mostra nada do livro, né? Na verdade, o primeiro impacto que eu tive, minha mãe olhou e disse, nossa, o que é isso? É uma caixa de sabão em pó? Ela olhou e disse, não, tá muito colorido para ser um livro, entendeu? Ela olhou assim e disse, meu Deus, o que é isso? Uma caixa? Aí eu disse, não, mãe, é o novo livro da escritora de Harry Potter. Aí ela, ah, tá. Mas assim, não trouxe o mesmo impacto que Harry Potter, entende? Não que a gente esperasse que ela ficasse mais 15 anos escrevendo sobre Harry Potter ou outra coisa do gênero. Mas é um divisor, você entende? Então, Stephanie Myers, ela lançou a série Crepúsculo, mas lançou também A Hospedeira, que eu acredito que seja ficção científica. Não posso dizer, porque eu não sei separar ficção científica de literatura fantástica, principalmente vindo dela, entendeu? Mas assim, eu vi o trailer da Hospedeira e li as críticas do livro, e não li o livro. Eu li algumas resenhas do livro e notei que as meninas estavam com uma certa empolgação com o material, como se fosse uma coisa bem diferente. Talvez ela melhore essa coisa. Não que eu tenha direito de julgar a escrita dela, não. Só acho assim que os livros dela, se fossem melhores trabalhados, seria uma história mais consistente, com menos ai, ai, ai, entendeu? É uma coisa assim, meio... A gente lê e fica, ah, meu Deus, isso não precisaria ser assim, entendeu? Mas embora, eu acredito que a Stephanie Meyer, eu acho que vai ser... Não sei, eu posso ter errado, mas eu acho bem difícil ela escrever sobre vampiros novamente. Eu acho que, por mais o que for que ela escreva, eu acho que vai ter público, porque eu acho que as meninas veem Stephanie Meyer com um nome muito forte, né? É, o que ela produzir agora vai ser vendável. Isso aí não tem pra onde. Mesmo que ela venda só 1 milhão, 1 bilhão, ela vai vender. Ela já fez o nome dela, entendeu? Ela eliminar. Tá ok, então tá, vamos pra outro assunto agora. Vamos. Como é que você acha que tá a cena terror / horror no Brasil? Como é que tá sendo esse gênero aqui no Brasil? Ainda tá difundindo, ainda tá tendo uma resistência por parte das editoras, o público tá procurando? O que você acha? Olha, eu não sei lhe dizer assim se tá havendo uma procura, porque o que acontece? Nós hoje em dia nós temos todas as mídias sociais para nos encharcarem de informação, mas toda essa informação, ela escoa. Ela escoa, vamos dizer, tipo, livros young adult, né, que são os livros para os jovens adultos. A gente tem o livro ficção científica, né? A gente ainda tem lançamentos de ficção científica, não os grandes, porque os grandes escritores de ficção científica, infelizmente, já morreram. Os que a gente tem hoje em dia são poucos. Tipo, Stephen King ainda está vivo, escrevendo. E isso é um alívio pra mim, porque ele, pra mim, é o mestre do terror, realmente. Ele... E eu acho que já tem umas 3 vezes que ele falou que ia se aposentar e não se aposenta nunca, né? Exatamente, graças a Deus ele não se aposenta, apesar dele estar com sérios problemas de vista, né, que ele tem uma deficiência grande visual, mas ele continua escrevendo, graças a Deus, porque assim, é o único cara que eu posso apontar e dizer assim, poxa, ele é da velha guarda, mas ele continua produzindo terror de qualidade. É o único que eu pego e digo assim, poxa, acabei de me assustar com Stephen King, entendeu? E as editoras sabem disso, tanto que os livros deles não ficam baratos nunca, né? Pois é, os livros dele nunca caem de moda. Eu perdi uma promoção da Torre Negra, tava o quê? 250 todos os livros, né? E eu disse, não, agora não vai dar, e realmente perdi de comprar todos os livros, né? Eu tenho só dois, estava faltando um resto. Disse, não, mas aí é no lucro. Mas ele é um dos... É, tem um outro que escreveu um livro chamado O Pacto. Ah, o Joey Hill, agora, que é filho dele. Isso, o Joey Hill. Pois é, é filho do cara, né? Então, a gente não pode nem dizer que mudou a pessoa, porque é filho dele. O Diane Rice também, o filho dela, está escrevendo. Eu não peguei nada dele ainda para ler. Não sei se é o mesmo tema. Então, é assim, no Brasil a gente não tá vendo muito terror. Eu posso estar falando besteira, eu posso não estar bem informada, e tipo assim, eu posso não estar sabendo, deve ter algum outro. Mas o único que eu vi realmente foi o Joey Hill, com uma promessa, assim, de uma boa leitura. Eu li a resenha, pô, interessante, aqui tem o que dá. Porque, assim, tem livros que tem uma sinopse muito interessante, mas quando você pega, ou você dorme, ou você joga o livro na parede. Aí fica complicado. Mas, assim, o cenário atual que eu estou vendo, ele tá completamente tomado de livros hot. E é mais uma onda, é, entendeu? Que é meio triste, né? Na verdade, sei lá, se falasse 5 anos atrás, falasse, olha, daqui 5 anos os livros eróticos vão tomar conta. Eu nunca. E hoje a gente vê livro erótico na fachada da livraria, né? Exatamente, que é uma coisa que tá causando uma certa polêmica. E assim, eu acho que é uma onda que também vai passar. E assim, eu não tô esperando nenhuma onda. Eu continuo escrevendo as coisas que eu gosto, porque eu acho que é se prostituir. Eu escrevo contos eróticos? Escrevo, eu tenho 2 ou 3 contos eróticos guardados. Se aparecer alguma coletânea, alguém quiser, pronto, tá aqui, beleza. Eu tenho muito disso, eu tenho contos de todos os tipos. Quando me chamam, aí eu vejo se dá, se não dá, pra ver, entendeu? Mas é assim, é uma coisa que tem um limite, tem um tempo. Não é eu chegar, não, agora eu vou acompanhar essa onda. Agora mesmo, no Facebook, uma menina foi na mensagem, dizendo, Zé, olha, eu adoro teus livros, mas adoraria ver você escrevendo livros hot. Aí a gente bota a mão na cabeça e ri, né? Porque assim, poxa, existe uma linha muito fina que separa fantasia de ficção, ficção de terror e horror, tipo a fantasia de Game of Thrones, né? Que é um outro tipo de fantasia. E existe o limite entre o erótico e o pornográfico, entendeu? E isso, as editoras estão jogando muito com isso. Como a gente já falou, as editoras e as livrarias, elas estão apostando nisso para vender. E tipo assim, não, vamos fazer saldo aí, porque a gente tá pegando o pessoal e levando nessa onda. Começou com 50 tons, e se você olhar a sua timeline direitinho, pelo menos a minha, que tem muito escritor, tem muita gente, quase todo dia eu vejo um novo. É um título bem esmagador, né? A gente fica... É uma questão de dosagem também, né? Que nem o George Martin do Game of Thrones, ele coloca e detalha muito bem, mas não é focado, é um detalhe aquilo, né? Exatamente, faz parte da história, não é a história toda. Essa é a grande diferença de vários livros, é você... Tipo assim, eu vou ter que citar agora, desculpa, vou voltar ao assunto. É como Crepúsculo, não é uma história de vampiro, é a história de uma menina que tá apaixonada por um vampiro, você entende? É isso. Bem, embora você use essa temática de vampiros, de sobrenatural, você tem planos de sair dessa linha? Olha, na verdade, não é nem sair. Eu, tipo, eu terminei um livro agora, mandei pra algumas editoras, que é o Pandora, o Controle Sobrenatural, até divulguei, eu fiz uma página lá no meu blog pra ele, coloquei alguma coisa, mas assim, eu sou terrível para fazer essas coisas, porque assim, quando eu começo a escrever, fica difícil eu me desmembrar entre Facebook, Twitter, meu trabalho, os livros, os contos que eu faço independente. Então assim, eu não consegui atualizar a página em tempo de fornecer mais informações para o público sobre esse meu novo trabalho. Nele não há nenhum vampiro, há um íncubo, entendeu? Não, e não há súcubo. Porque é quase um vampiro de energia, mas não há nenhum vampiro. Pode dizer que não há um vampiro, tem um vampiro lá que é o chefão geral da Pandora. Mas é assim, você não vê ele mordendo ninguém e ele não impõe a presença dele sobre nenhum dos outros personagens. Tudo corre tranquilamente, então é assim, eu posso comentar. É uma agência de controle sobrenatural onde você vai ter agentes como na CIA, como no CSI, que vão lidar com o sobrenatural. Mas eles também são sobrenaturais. É um vampiro, tem lobisomem, tem um íncubo, um açúcubo, tem um nefilim, tem, deixa eu ver, um metamorfo, tem todos os tipos de criaturas. Essa linha de anjos, você pretende se aprofundar ou é um detalhe na sua história? Não, na verdade, tem essa agência que é o pano central, onde vai acontecer tudo, e a minha personagem principal, ela é um Nephilim, entendeu? Mas eu não peguei aquela coisa do anjo, o anjo, aquela coisa. Os meus anjos são bem diferentes do que as pessoas estão habituadas a ver. Aquele anjo, bondoso, entendeu? Ele é um anjo, ele é uma criatura que, tipo, eu nasci primeiro do que vocês, vocês vieram do barro, ela veio da costela e vocês comeram a maçã, entendeu? Problema de vocês, macacos. Então é isso. Mas não, é assim, você vai acompanhar a história de Zoe. E eu planejei 3 livros e fé em Deus que vai ser esses 3 livros. Porque assim, eu acho que é o desdobramento certo para essa história, são essas 3 aventuras. Então assim, eu comecei e terminei um livro. Se você não quiser mais ler sobre Zoe, tudo bem, beleza, tchau, bate aqui, legal. Aí eu tenho o segundo e vai ter o terceiro, mas eu vou fazer histórias independentes, entendeu? Mas é como eu tô dizendo a você, foge do clima de Alma e Sangue, foge desse clima da noite, de ser vampiro, entendeu? É de dia, é lutando contra demônios, contra criaturas que saem da linha e querem se expor aos olhos humanos, e a Pandora controla isso, entendeu? A história central é essa. Então, assim, eu posso dizer que eu fugi totalmente dessa linha de vampiro. Embora você já tenha, você conhece alguns autores que publiquem nessa mesma linha, você já pensou, você já escreveu algum livro em parceria, uma história só, um romance só em parceria com outro autor, já pensa em fazer isso? Não, na verdade, assim, eu já pensei em fazer isso, só que, assim, quase nunca dá certo. Há muitos anos atrás eu tentei parceria com outro autor, mas não deu certo, porque, assim, limite de horário e divergência de opiniões. Eu escrevi, porque geralmente é assim, os dois planejam o tema, cada um fica com uma parte e a gente vai escrevendo em conjunto. A gente escrevia aquele mesmo capítulo e não acertava, vamos dizer, no final de semana a gente se comunicava para ver e discutir. E geralmente o que eu discutia com ele para fazer alterações, ele queria fazer baseado em algumas coisas antigas, assim, e fugia totalmente da linha que eu estava trabalhando. Não deu certo. Bem, pode deixar seu recado, onde é que a gente encontra você nas redes sociais? Olha só, eu tenho o Twitter, que é o @Nazarete, Nazaré normal, THE. Tenho o Facebook, que é Nazaré Fonseca, você me acha fácil. E tipo, Skype eu não uso muito, eu só uso quando dou entrevistas, porque afinal de contas eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. Vou ocasionalmente em São Paulo. Mas assim, me escreva, eu tenho um e-mail que eu uso para os fãs entrarem em contato comigo, que é o almesangue@gmail.com. Acho que é bem fácil me encontrar. Se quiser os livros autografados, me procure, você recebe seu livro autografado, sem precisar ir na livraria. Tem na livraria, se você quiser autografado comigo. É isso aí, bem facinho me achar. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Rafael, até o próximo Literário Cast.